Lana VIP tem o Elias, tem o Quei, o Romário, o Marcelo, o Lohan, que também são aliados a cara dos cria. Hoje é ter um carro e dar rolê a noite toda pelo bairro Nova Sintra, Gameleira, patrocínio sideral. Lá embaixo é a cabana, que saudade do Libral. E olha só. Fazer dinheiro os menores sabem.